Dionísio, apetecia-me ouvir algo. Antena Web? Não, algo mais alternativo. O canal 2 da Rádio Antena Web. Não, apetecia-me algo novo. Compreendo, senhor. Apetecia-me uma Antena Best? Seja feita à sua vontade. A partir de 20 de junho, tens uma rádio à tua altura na internet. Antena Best. Uma rádio fresca e jovem para um público jovem e fresco. Acede em best.radioantenaweb.info. Antena Best. Alinhas? Bom dia, Antena Web. A partir de agora, Diamandino Teixeira traz dos bons dias da sua estação. Bom dia, Antena Web. Com Diamandino Teixeira. Olá para todos, bom dia, sejam bem-vindos à emissão de Bom Dia Antena Web, emissão para segunda-feira, 13 de junho, ano de 2011. Bom dia, bom dia. Afinal, cá estamos. Contra o que estava previamente estabelecido, hoje há mesmo Bom Dia Antena Web. Sim, porque feriado, somente em Lisboa. E mais alguns sítios, claro. Hoje, 13 de junho, ano de 2011, dia de Santo António. Até bem perto das 11h40, eu, Diamantino Teixeira, vou tentar ser a sua melhor companhia com muita música. Os destaques da Antena Web, Canal 1 e Canal 2, e ainda, se possível, a previsão do estado do tempo para hoje, 13 de junho. Venha então daí connosco, até bem perto das 11h40. Os primeiros sons desta emissão de hoje para os ABBA, a Have a Dream e ainda os Vai com Deus. Bom dia, Antena Web. Acontece aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira. Apresentação, realização e seleção musical deste vosso amigo Diamantino Teixeira para a coordenação geral de Carlos Bonaparte. Vamos então à música. ABBA, o tema A Have a Dreams e depois os Vai com Deus. I believe in angels. I know the time is right for me. I'll cross the stream. I have a dream. I have a dream. A fantasy to help me through reality. And my destination makes it worth the while. Pushing through the darkness, still another mile. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels. When I know the time is right for me, I cross the street. I have a fast. All alone, cross my heart. Never again. It's a man without a woman. Cross my heart. A woman without a man. I say never again. What's a man without a woman? Foi assim que abrimos a emissão de hoje de Bom Dia Antena Web com os ABBA, a Have a Dream e também Vai com Deus. Para já deixo-lhe ficar a previsão do estado de tempo para o dia de hoje, segunda-feira. Assim, o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica prevê para o dia de hoje, segunda-feira, 13 de junho, céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se com alguma nubosidade. Podendo ocorrer até alguns períodos de chuva lá mais para a tarde, a norte do Cabo da Roca. Não temos temperaturas máximas para hoje, mas deixo-lhe ficar aqui as temperaturas neste momento. Assim, Faro está com 19 graus, Lisboa 18, o Porto 16. Vamos de novo à música nesta emissão de hoje de Bom Dia Antena Web para ficarmos na companhia de Kenny Rogers. Everyone considered him a coward of the county. It never stood one single time to prove the county wrong. His mama named him Tommy, but folks just called him Yellow. Something always told me they were reading Tommy wrong. He was only 10 years old when his daddy died in prison. I looked after Tommy, 'cause he was my brother's son. I still recall the final words my brother said to Tommy. Son, my life is over, but yours has just begun. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. It won't be cheek. I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. There's someone for everyone, and Tommy's love was Becky. In her arms he didn't have to prove he was a man. One day while he was working, the Gatlin boys came calling. They took turns at Becky, and there was three of them. Tommy opened up the door, saw his Becky crying. The torn dress, the shattered look, was more than he could stand. He reached above the fireplace and took down his daddy's picture. As his tears fell on his daddy's face, he heard these words again. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Now, it won't mean you're weak if you turn the other cheek. I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. The Gatlin boys just laughed at him when he walked into the bar room. One of them got up and met him halfway across the floor. When Tommy turned around, they said, hey, look, old Yellow's leaving. But you could have heard a pin drop when Tommy stopped and locked the door. 20 years of crawling was bottled up inside him. He wasn't holding nothing back, he let them have it all. When Tommy left the barroom, not a Gatlin boy was standing. He said, this one's for Becky, as he watched the last one fall. And I heard him say, I promised your dad not to do the things you've done. I'll walk away from trouble when I can. Now please don't think I'm weak, I didn't turn the other cheek. And Papa, I sure hope you understand. Sometimes you gotta fight when you're a man. Everyone considered him the coward of the county. O início desta emissão de Bom Dia Antena Web, emissão para segunda-feira 13 de junho, dia de Santo António. O início dizia com os ABBA, a Have a Dreams e ainda os Vaya Com Deus. Ouvimos depois, claro, também a voz de Kenny Rogers. Vamos então aos destaques para o Canal 1 da sua Rádio Antena Web. Assim, às 14 horas, Carlos Bonaparte traz-lhe Rádio à Tarde, que para além de conhecer-se mais uma vez a previsão do estado do tempo para hoje, traz-lhe também a revista de imprensa. E hoje, em Rádio à Tarde, fique a saber tudo sobre o novo canal da Rádio Antena Web. Chama-se Antena Best e que entra já de hoje a uma semana. Tudo isto para ouvir e, é claro, também com muita música pelo meio em Rádio à Tarde às 14 horas. Com Carlos Bonaparte. Às 19h30 temos Pop It. A contagem da Target Rádio das 5 mais do seu final de tarde em Pop It às 7h30 da tarde. Às 11 da noite temos o Universo Instrumental com Lúcia. Já sabem então muitos e bons motivos para que possa continuar connosco ou seja, bem ligado na Rádio Antena Web. É só clicar em www.radioantenaweb.info. Rádio à Tarde, Pop It e ainda Universo Instrumental. Estes são os destaques para o Canal 1 da sua Rádio Antena Web para o dia de hoje, segunda-feira. Vamos então de novo à música. Espero que continue por aí connosco na nossa companhia. Esta é a sua Rádio Antena Web, emissão de Bom Dia Antena Web para segunda-feira. Hoje, 13 de junho, dia de Santo António. Já agora, como é que estão as sardinhas, hã? É a altura da boa sardinha, da boa entremeada, umas boas bifanas. Estamos quase na hora do almoço. Tudo isto é claro regado com um bom vinho ou umas belas imperiais. Ou como se diz lá para o norte, uns bons finos. Tenha este ou aquele nome, o que importa é que o que se come seja bem regado. Vamos então aos destaques para o canal 2 da sua Rádio Antena Web. Vamos então aos destaques para o canal 2 da Antena Web. Começa por lhe destacar a sua novela, que cada vez está mais emocionante e que está cada vez também mais próxima do fim. Faltam apenas 3 semanas. Vamp vai para o ar às 2 da tarde no canal 2 da Rádio Antena Web. Depois chega Top 10 às 4 da tarde. Normalmente, no início de cada semana, há sempre algumas surpresas. Será que hoje há quantas? Será que vai haver um novo primeiro lugar? Tudo isto você pode conferir às 4 da tarde no Top 10. Às 10 da noite, vamos todos em direção ao elevador da rádio e vamos para a Subcap com Carlos Cruz para ouvir música alternativa. Às 10 da noite, Subcap com Carlos Cruz. Não, não é esse, é o outro. Vamos à música nesta emissão de Bom Dia Antena Web para ouvir Luís Represas com Rui Veloso, a vez mais próxima do fim. Teus olhos amanheceram como ontem, como sempre, mas com um brilho diferente, sincero, lindo e presente, que quase temi por eles, ou antes temi por mim. Afinal, correram anos e podemos complicar. Se em vez de anos fossem horas, o peso já era grande para o tempo levar sobre as asas o tempo que fez passar. Temi que as vezes que amanheceram e que se abriram assim, se calhar já foram tantas, se calhar já foram sempre, que temi que fosse aquela vez mais próxima do fim. Enquanto o temor fizer com que a angústia me invada, não posso querer mais nada a não ser querer te ver igual que ontem. assim. O brilho sincero e presente que amanheceu para mim. Porque às vezes que amanheceram e que se abriram assim, se calhar já foram tantas, se calhar já foram sempre que temi que fosse aquela a vez mais próxima do fim. Amanheceram e que se abriram assim, se calhar já foram tantas, se calhar já foram sempre que temi que fosse aquela a vez mais próxima do fim. Estivemos assim com a música portuguesa nesta emissão de Bom Dia Antena Web. Escutamos as vozes de Rui Veloso e também de Luís Represas, a vez mais próxima do fim. Bom, e próximos do fim estamos mesmo nós desta emissão de hoje de Bom Dia Antena Web. Chegamos assim ao final desta emissão de hoje, emissão para segunda-feira, 13 de junho. Bom dia, Antena Web, com seleção musical, apresentação e realização deste vosso amigo Diamantino Teixeira, para uma coordenação geral de Carlos Bonaparte. Desejo-lhe a continuação de um ótimo dia de segunda-feira, um bom feriado para aqueles que têm feriado, um bom dia de Santo António. Já sabe que regressaremos amanhã para mais uma emissão. Até lá, tudo de bom. Últimos sons desta emissão de hoje para Jorge Palma. O tema Encosta-te a mim. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, Antena Web. Eu esteja exagerado. Encosta-te a mim. Dá cabo dos teus desenganos. Não queres ver quem eu não sou. Deixa-me chegar. Chegar da guerra. Fiz tudo para sobreviver. Em nome da terra. No fundo para te merecer. Recebe-me bem. Não desencantes os meus passos. Faz de mim o teu herói. Não quero adormecer. Tudo o que eu vi estou a partilhar contigo. O que não vivi hei de inventar contigo. Sei que não sei às vezes entender o teu olhar, mas quero-te bem. Encosta-te a mim. desatinamos tantas vezes, vizinha de mim. Deixa ser meu o teu quintal, recebe esta pomba que não está armadilhada. Foi comprada, foi roubada, seja como for, eu venho do nada. Porque arrasei que não quis, em nome da estrada, onde só quero ser feliz. Enrosca-te a mim, vai desarmar a flor queimada, vai beijar o homem bomba. Quero adormecer. Tudo que eu vi estou a partilhar contigo, e o que não vivi um dia hei de inventar contigo. Sei que não sei às vezes entender o teu olhar, mas quero-te bem. Encosta-te a mim. Encosta-te a mim. Quero-te bem. Encosta-te.